Olá, este é o podcast O Homem Segundo o Plano de Deus. Eu sou Gustavo Abadi e estou adentrando na sua casa pelas ondas da Rádio Mãe de Deus e pela internet. É uma alegria muito grande para mim estar falando sobre as histórias dos homens de Deus, demonstrando as suas virtudes, demonstrando também os seus defeitos. Falei até agora então, nos últimos podcasts, sobre Adão, Enoque e Noé. Hoje eu gostaria de lhe falar rapidamente sobre a história de Abraão. Abraão, que nós poderíamos muito bem investir muitos podcasts falando sobre ele, sobre suas virtudes e sobre seus defeitos, eu gostaria de lhe falar rapidamente de Abraão, mas somente de uma parte da sua vida, para que você possa compreender a história deste homem. Abraão foi um homem que teve a sua vida descrita lá no livro do Gênesis, no capítulo 12 ao capítulo 25. A história de Abraão se inicia com a sua vocação. Deus o chama. Abraão era um caldeu, vivia em Ur dos Caldeus. Abraão naturalmente seria politeísta, diz Flávio Josefo, que inclusive ele mexia com questões de astrologia. E ele, pela primeira vez na história, recebe um chamado de Deus, audível. E Deus lhe diz: sai da tua parentela e vai para um local aonde eu vou te dizer. Muita gente lê esse texto e parece que não entende. E é natural que não entenda, porque os pressupostos dentro dessa primeira fase, essa frase da vocação de Abraão, ela é algo impressionante. Eu vou ler para vocês. Está lá em Gênesis 12, até o versículo 1 ao versículo 3. O Senhor disse a Abraão: parte da tua terra, da tua família e da casa dos teus pais, para a terra que eu te mostrarei. Eu farei de ti uma grande nação e te abençoarei. Tornarei grande o teu nome, tu sejas uma bênção. Eu abençoarei os que te abençoarem, e quem te injuriar, eu o amaldiçoarei. E em ti, Abraão, serão abençoadas todas as famílias da terra. Esse é o conhecido pacto, a aliança abraâmica, que o Dr. Scott Rahn costuma nos falar. Nestes três versículos se encontram verdades valorosas para os homens de Deus. Abraão toma uma decisão com base no chamado de Deus. Ele sai do meio da sua parentela. Veja, naquela época as pessoas viviam praticamente de forma tribal. Os filhos não se afastavam dos pais. Muito pelo contrário, eles viviam juntos para ter mais força e para que pudessem solidificar a sua família. Agora Deus exige que Abraão comece uma caminhada separado da sua família. Porque agora o que Deus exigia de Abraão não era a filiação, a familiaridade de Abraão. Deus exigia dele a fé. Abraão, sai da tua parentela, abre mão daquilo que a sociedade te diz e me segue. Vai para uma terra que eu te mostrarei, Abraão. Você vai sair desta casa, da casa do teu pai, vai deixar, abandonar os hábitos da tua família e tu vais para um local aonde eu vou te mostrar. Eu vou te dizer para onde tu vai. Esse é um dos principais chamados que logo depois Jesus evoca no Evangelho. Nós somos chamados a tomar a nossa cruz e segui-lo. Abraão foi convocado por Deus a deixar a vida passada, a deixar de ser filho de Terá, a deixar Ur dos Caldeus, para ir para Canaã, que ele não sabia que existia. Ele tinha que ter fé em Deus. Ele tinha que viver de fato com Deus e ouvir as palavras do Senhor. Não é fácil. E é por isso que Abraão é chamado de pai da fé. Porque o chamado de Abraão, assim como o chamado de todo cristão, e o chamado especialmente de todo homem que quer viver segundo o plano de Deus, é que este homem viva conforme esta fé sobrenatural em Deus. Não são coisas que a ciência explica, não são coisas que a racionalidade define, são coisas que o coração, atrelado com uma vida cheia do Espírito Santo, determina. Conheça a história de Abraão, leia esses 22 capítulos deliciosos da Bíblia. Que Deus possa te abençoar com essa história. E que você possa ser um homem segundo o plano de Deus, como foi Abraão. Deus te abençoe. Até o próximo podcast.